quando estiveres à beira da explosão, na hora da raiva, cala-te mais um pouco e o silêncio te poupará enormes desgostos. Quando fores tentado a colaborar na maledicência, guarda os princípios do respeito e da fraternidade mais um pouco, e a benevolência te livrará de muitas complicações. Quando o desânimo impuser a paralisação de tuas forças na tarefa a que foste chamado, prossegue agindo no dever que te cabe, exercitando a resistência mais um pouco. E a obra realizada será uma gloriosa bênção de luz. Quando a revolta te espicaçar o coração, usa a humildade e o bom entendimento mais um pouco. E não sofrerás o remorso de haver ferido corações que devemos proteger e considerar. Quando a lição oferecer dificuldades à tua mente, compelindo-te à desistência do progresso individual, aplica-te ao problema ou ao ensinamento mais um pouco, e a solução será uma divina resposta à tua expectativa. Quando a ideia de repouso sugerir o adiamento da obra que te cabe fazer, persiste com a disciplina mais um pouco, e o dever bem cumprido será uma coroa santificante. Quando o trabalho te parecer monótono, inexpressivo, guarda fidelidade aos compromissos assumidos mais um pouco, e o estímulo voltará ao teu campo de ação. Quando a enfermidade do corpo trouxer pensamentos de inatividade, procurando imobilizar-te os braços e o coração, persevera com Jesus mais um pouco. Prossegue ajudando a todos, agindo e servindo quanto puderes, como puderes, porque o Divino Médico jamais nos recebe as rogativas em vão. Em qualquer dificuldade ou impedimento, não te esqueças de usar um pouco de paciência, de amor e boa vontade, em favor do teu próprio bem-estar, porque o segredo da vitória em todos os setores da vida permanece na arte de aprender, esperar e fazer mais um pouco.